Táxi 3859, 129, 4 horas, Campinas. Tilta 3859, direita vindo no ponto de espera, tô indo no 8 decimal 95, ajuste na 0, no 5, bom voo. 95, bom dia. Pista 10, pronto. São 3859, autorizado, né? Decolar pistão no 0, vento, 170 graus, 089. Decolar pistão no 0, 1859. Decolado aos 40, controle 129, decimal 45. 29, 45, obrigado, bom dia. Bom dia, bom voo. Selection Tank. Bom dia, Tabro Clarence, American 238, Gate 11, request ATC clearance with Juliet. Send by clearance, America should reach. Chané 6319, posição 5, pushback e acionamento. Chané, que você sobe, aperta para o início do ataque, Chané 6319. Repetado. American 238, ready to copy. American 238, ready to copy. Fed in Miami, flight level 360, via Pezulu 20, runway use 10 after departure, left turn, Momo departure and flock transition, call code is 5435, and Salvador approach frequency 129, that is now 45. I understand, clear to Miami via flight level 360, upper Zulu 20, will make Momo departure, flock transition, transponder 5435, departure frequency 129.45, American 238. American 238, feedback is correct, report to red 4, set up and push gate 11. Tango Mike, Fox 7, uma confirma. Ok, confirma parte de pista que decola, Fox 7. And departure, American 238, can you please confirm departure restriction? Departure is Momo and flock transition. Momo is Mike Oscar and flock. Foxtrot, Lima, Oscar, Charlie, Kilo. Yes, I understand. Momo, flock transition. And we're cleared to flight level 360, no restriction. Fome na papá, para ingresso pista na 7. And she via upper Zulu 20. Okay, thank you. 360 via upper Zulu 20, American 238. American 238, we thought you said the restriction of 7,000 feet or 10,000 feet somewhere in there. Churanha 6250, check-train, impulso, pistão 1-0, vento 1-7, 0 graus, 0-7. Gente, baixando e travando, 6250. American 238, you're after takeoff runway 10, maintain heading to 2,000 feet and then turn left to Momo profile. Okay, 2,000 feet on left turn. Thank you, American 238. Right across this. Vento 180 graus 08 nós, mexeu o Oceané 6250. Gente, seu Chané 6311, nós temos 140 a bordo, autonomia de 4 horas, alternado ao galeão. 0, no solo, 47, olha para a direita, 121, décimo 9, bom dia. 219, à direita, 0, bom dia. 1895, obrigado. 17, vento, 170, 099. Na 6250, Alfa Juliette, portão 2. Alfa Juliette, portão 2, 62. Capotango Mike, Foxtrot Serra, na escuta cópia. Ok, autorizado Petrolina, nível de voo 100, decola da 17, curva esquerda, cumprindo perfil MOMO, pause direto. Aciona transponder 5441, controle 129, decimal 45. Zero, acionamento, confirma por gentileza, tá vendo? 1-2 agora, para início do táxi, decolagem 14 agora, 1-2-3-9-5, o Mike Fox, Red Serra. 145, bom dia. 945, grato, tá vendo? Corre, bom dia, o Sané 63, 1. Sané 63, 1, tem condição de decolar sem parada? Ativo. A linha decola pista 90, vento 170 graus, 089. É, desde a linha decola aumenta. Hoje na 63 não vai manter a pista, não vai manter. Vai manter o ponto de pera, Chané, Salvador, bom dia. Gol no 621, uma milha do externo, baixou e travou. Citigol 1621, tem livre pouso, pistão 90, vento 170 graus, 089. Livre pouso 10, no 621. Ô Salvador, é o 1965, tá na posição 612. Autorização, Guarulhos, cliente, na informação, Juliette. Mão no 65, tá autorizado. Guarulhos, nível de voo 360, na calada pista no 0, curva direita após a decolagem. Cumpre perfil da Elma e da Bridge. E Bridge intercepta pelo jogo no meio para sair conforme a alta do plano. Acena transponder 5451, controle em 129, decimal 45. Autorizando Guarulhos, nível de voo 360, rota com ponto plano, decola do 10, curva direita, saída da El, Leda, após Leda, voa Bridge, desulou no 6, e conforme. Transponder 5451, controle 29, decimal 45, voa no 165. Correto, repata por um, flashback acionamento no 165. Camarão, obrigado. Muito bom dia, eu vou 648, final da 10. 1648, informe 3 pontos baixado travado. Baixado travado, 648. Mike Fox Trot, reporte na interseção do PAN. Bahia 2-1, seu solo 5-3, vira direita, 1-2-1, décimo 9. Direita, 2-9, bom dia. O gol 1-6-4-8, check-trem. Baixar travado. 3 coordinates road step report set for taxi. Okay, we'll call you back with you for taxi, American 238. 1-0-6-4-8, boa. Poxa, 6-3-1-1, após o pouso do gol na curta da 1-0, ali mantém pistão 0. Gol na final, ali mantém 0-6-3-1-1, perdão. Bom dia, Romero Lima. Vamos localizar sua questão no teste, Romero Lima. Excelente, reporte para mudança de plano. Eu não toquei, mas tem posição antes da direita. Sim, está excelente, 2-1. O Mike Fox para a terra vai manter a posição no papel. Lima visual, é possível base da direita e dar um set? Frente, reporte para cancelamento do plano. Dá para cancelar agora. Frente, plano cancelado aos 5-4, autorizado o circuito pela direita, pistão no 7, reporte final, frente, pouso baixar travão. Torre Salvador é o Mike Acuvito. Mike Acuvito vai manter, espera sobre o farol de Itapuã, aguardando para o cruzamento da final da 1-0. Ok, setor 36, voltando à direita, mantendo o farol do Itapuã, aguardando, Mike Acuvito. Gol 1-6-4-8, no solo aos 5-5, solo 1-2-1, décimo 9. Pegou na voa. O vento 1-7-0 graus, 0-9-9. Após o rotatório, eu gravo aqui, Luiz. Aqui é com o Vitor, da presente. Está autorizado o cruzamento do eixo da 1-0. Forma o tráfego, tendo 1.500 pés, prosseguindo para o final da 1-7. Frente do tráfego e vai efetuar o cruzamento do eixo da 1-0. O Mike é com o Vitor. Forma de branco. Chané 6311, livre decolagem pistão na 0, vento 1-6-0, grau 0-6-9. Livre decolagem, Chané 6311. Mais para a final da 1-7, é mais travado, manda lento. Pistão 1-7, vento 1-6-0 graus, 0-8-9. Mike é com vista visual com tráfego na final da 1-7? Afirmativo. Possível base curta e enquadrando-se como número 2, o Mike Acuvito. Ok, Vitor, na base curta então, enquadrando como número 2, Vitor. Está efetuando o cruzamento do 1-0 no momento. Sim. Oi, Salvador, muito bom dia, trip 5-4-1-4, a 1 milha para o externo. Trip 5-4-1-4, reposto externo, baixa travado. Repete. O Oxanem é 3, Zulu, decolar 258, controle 125, decimal 129, decimal 45. 2945, bom dia, obrigado. Bom dia. Romeu, Romeu Lima, no solo aos 58, prossegue para compadre. Ou 162, Zulu, mantenha a posição por gentileza, aqui está aguardando a liberação do setor. Acerto, mantendo a posição, média já. De base para final, 1-7, o Mike Agoveta. O Mike visual é com um aeronave do Bank 3. 1-7, o vento 160 graus, 089. Vento. Bravo que Luiz, que reporte na final de 3 milhas da 1-7, previsto uma espera pela esquerda. Passou o externo, baixar travado, previsto 5-4, 1-4. 5-4, 1-4, tem livre pouso, pista 1-0, vento 1-7, 0 graus, 0-7-9. Livre pouso, previsto 5-4, 1-4. Seu solo aos 1300, estacionar a frequência livre, Mike Recovil. O Bravo Kilo Whisk está visual com o tráfego natural no zero. Gente, quadrando-se como número 2, já parte na final. O 5-4-1-4 da Trip tem livre pouso pista 1-0. Livre pouso, trip 5-4, 1-4. Calma, tráfego, aproximação para a pista auxiliar, não interfere com seu pouso, trip 5-4, 1-4. Você sente, então, mesmo no equipamento, 5-4, 1-4, obrigado. Bravo Kilo Whisky tem livre pouso, pista 1-7, o vento 180 graus, 079. 5-4-1-4 no solo 01, ao livrar a direita 121 decimal 9. Livrando direita, solo 121 decimal 9, 5-4-1-4, bom dia. 238, we're ready for taxi, we have Juliet. 238, approved to taxi into holding point Mayan 0 via May April and India. Holding point tower frequency 118.95, QNH 1015. Okay, we're clear to taxi holding point 10 via main apron and sanctuary India. And tower 118.95, 1015. Alfa Kilo Pátio 3, triple 5-4 no 4. Alfa Kilo Pátio 3, Maria. Meu nome é 2 Ana Observa Americana, após Juliette, portão 9. Após o América, portão 9 via Juliette, não, 629. O nome 648 vai seguir o companhia para o 8. Para o 8, 648. Afirmo, após a passagem do mesmo, está autorizado o ingresso na Papá. Triplo Romeu Lima. Estacionar frequência livre, bravo que hoje. American 228, clear to line up and take off runway 10, wind 180 degrees, 0 knots. To line up and take off runway 10, American 228. Fox Hurt Serra, mantenha a posição. São 3896, continua a aproximação, reforço marcador externo, três pousos baixado e travado, ajuste no 0 no 6. 1015, reportará no externo, 3896. Posição 612, puxa, acionamento. E 65, quando é que ficaram para o início do ataque? Copiou o gol? Firme? É para o início do ataque, o 965 da gol. Cliente, avião cotejado, é autorizado, chama ataque, gol, 965. American Line 228, Airborne F07, contact Salvador Approach, 129.45. Confirm 129.45. Okay, 129.45, American 238. Patango Mike Fox Serra, atente às três turbulências, aeronave pousando na 10, autorizado decolar, pista 17, vento 190 graus, 08 nós. Plano 3896 no solo 09, direita 121, décimo 9. Livrão à direita 129, obrigado, bom dia, 3896. Papatango Mike Fox Serra, decolada 09, controle 129, décimo 45. 12945, Mike Fox Truck Serra. Autorizado táxi, via pátio em dia alfa, no ponto de espera de Netuno, no 8.95. Vai de 1015, meu voo. Pátio em dia alfa, ponto de espera 295, com 1015, voo 965, obrigado, boa tarde. Paulo Salvador, tá 3896. 3896, graça alfa, Juliette, portão 5. Alfa e Juliette, para 05, 3896. Autorizado, alinhar e manter o pistão 0. Alinhar e manter a 0, gol 965. Autorizado, decolar pistão 0, vento 190 graus, 08 nós. Gente, livre decolar pistão 1-3-1-6-3-0. Verdade, Recife, nível de voo 370, prossegue na Peruísque 58. Decolada 1-0 após a decolagem curva esquerda, cumprindo o perfil Pucajama após Aracaju. Achando o transponder 5457 e o controle em 129.45. Tá pronto, se tiver questionamento. 1630. Dando equipe de solo 4 para o início do ataque, no 630. No 630. 160 com 145 a bordo, 3 horas e 20 Natal. Luna 094, livre pouso na 10, vento 150 graus 08 nós. Livre pouso na 0, boa 9, 094. 1015, direita, Índia 18, 954, número 30, até amanhã. Salvador, muito bom dia. 6140 da Ocean Air com a informação 250 papel. Bom dia, tá pronto pra copiar? Com o Ocean Air 6140. Desculpa, não copiei. Tá pronto, cópia? Afirmativo. Realidade Maceió, nível de voo 250. Prossegue na Peruísque 58, da cola da 1-0. Curva esquerda após, cumprindo o perfil Puca, gema após Aracaju. Passando o transponder 5467 e o controle da Pari 129, decimal 45. Italiano, mantém pista no 0. Após 0 na final ali, mantém pista 10, 1-630 da Gol. Gema Aracaju, 5467. É o transponder 29.45, controle, gate 26140. Corretimo pronto, o Chanel 140. Chamará, obrigado. Luna 094, no Solos 24, direita 121, desce 19. 321, 094. Luna 630, autorizado alinhar e decolar pistão no 0, vento 160 graus, 069. Autorizado a colar aqui pra dentro, no meio da terra. Respeque acionamento no gate 206-140. Confirmando totalmente pronto, achando 6140? Totalmente. Ok, repasse pro início do taxi. Post 6140. Você poderia reconfirmar? Afirma, tá autorizado, pushback, acionamento e reporte para o início do táxi. Autorizado, obrigado. Luna 630, decolado 25, controle 129-145. 2945, 630. 0094, pode manter a posição antes do Juliette, ok? Vou aguardar o início do táxi da Avias. No 621, aguarda a cópia para Congonhas, informação em curso é aquilo. Firmo, da Eula da Brigue, a saída. Número 2, gol 1648, aguarda a cópia, informação em curso é aquilo. Confirma? 094, qual é o box previsto pra gente? É o número 4. Para o táxi também é 1940. 1940 para o táxi, 466. Com 2:15 é o certo na Recife. 2:15 em Recife, confirma que a gente lança para o B? É o B, 45. Ok, direita vem ainda na ponta de espera a torre, no 93-95, ajuste na 095, voo, poste 6140. Obrigado, uma boa tarde. 2094, após o início do serviço, alguém é capturizado, Juliette, portão 4. Claro, 7.4.1.0.9.4.0. Salvador Tower, good morning, Brazilian Air Force 2704. Brazilian Air Force 2704, continue approach. Report landing gear down and lock it, KNH 1015. Continue approach, the landing gear is fixed. Brazilian Air Force 2704, clear to land runway 10140 degrees 09 wind. Clear to land 10, Brazilian Force 2704. Gol 1620 na escuta, cópia. Autoridade, São Paulo Congonhas, nível de voo 360. Decola da pistão no 0, curva direita após a decolagem. Cumpre o perfil da El, Leda, após o bridge. Em bridge intercepta pelo Zulu no meio para sair conforme a rota do plano. Acionando 3.5465, controle Salvador em 129.45. A trava tá pronta, pushback, acionamento portão 9, ligou 1.6.2.1. Obrigado. Gol 1.6.4.8 na escrita cópia. Autoridade Maceió, nível de voo 3.7.0, prossegue na Peru Whisky 5.8, na cola da pista 1.0, curva esquerda após a decolagem, cumpre o perfil Pucca, Jama após Aracaju. Acende o transponder 5.4.7.4, controle em 1.2.9.45. Passagem do mesmo na final, autorizada a linha manter o pista 1.0. Reporta para o pushback de acionamento portão 8, no 648. Na equipe está na porta do táxi, no 1648. Gentlemen, fast 2704 on the ground at 33, vacated by your left by taxiway hotel. Fechando a minha 140, autorizado, decolar pistão 0, vento 180 graus, eu não uno nós. Livre decolagem no 06, 140. Again, Brazilian FOS 2704. Roger. O controle, minha 140. Puxando a minha 140, decolando 34, controle 129, 145. 129, 145, boa tarde.